RPM em frequência, 286, 1012 em altímetro, chegando no ponto de espera pronto para decolar. Passando no ponto de espera pronto, seguindo o Boeing da Gol 132. Alinhar e decolar, vento 1-10-04, nós, 3152. 3152, LR e decolar. 3520, coordino com a equipe de solo, após assim que o aeronave da companhia passar a retaguarda e liberar o setor da Índia, está livre o pushback no 01, ok? Vai passar um 37 da Gol agora, e após o 09 da companhia, e assim será autorizado. Afirmativo, após a passagem do Gol e do 09 da companhia, coordena com o sol, vai tentar pushback da 3520. Afirmativo. Para o táxi 1606, 90 a bordo, 430 de autonomia, até na Fortaleza. Copiada, direita táxi, no ponto de espera pronto no 606, 1012, altímetro. Alinhar e manter, mesa a mesa. Alinhar e manter, mesa a mesa. Então 3152, decolado aos 43, no controle em 1935, bom dia. 1935, tá, 3152. Vento 090 graus 042. Ok, está na colagem do sol 90, 1606. O 3226 visual com tráfego na final. Observe a passagem do tráfego em breve da azul, pode alinhar e manter. Toda passagem de breve, alinhar e manter, tá 3226. Azul 4062, passando marcador, baixar travado. Bom dia, 4062, continue a aproximação, guarde pista livre. Guardando a pista livre, azul. 62, livre pouso 080 graus 039. Livre pouso 62. O Gol 606 decolado aos 46, chame o controle 0935, bom dia. 0935 tá volta, bom dia, 906. Para o TAC com 81 a bordo, alternando Recife com Mora 55. Ok, táxi à direita, chama no ponto de espera, pronto, 3520, altímetro 1012. Vai chamar no ponto de espera, pronto, 3520. Azul 4062, um solo aos 48, mantendo escuta, táxi à direita, libere na Taxi Fox, após Alfa, Kilo, Pacho 3, atento ao sinalizador. Na direita, via Fox, Alfa, Kilo, Pacho 3, atento ao sinalizador 4062. Tan 3226, pista liberada, livre decolar, vento 070 graus, 049. Autorizado a falar, está 3226. Está 3520, ponto para a prova. Após o 19 da companhia, nem mantém, 3520. Após o 19, nem mantém, 3520. Tan 3226, decolado aos 50, chama o controle em 1935, bom dia. 1935, bom dia, senhor. Tucano 3520, livre decolar, vento 020 graus, 04 nós. Entra na rolagem para 3520. Chame 1935, bom dia, bom voo. 1935, muito obrigado, boa noite. Latam 3170, passando o Índia Serra, está estabilizado na final da 10. Baixou Hidraú? Afirmo. 3170, tem livre pouso, pista 10, vento calmo. Sente autorizado o pouso, 10, vento calmo, TAM 3170. Zona 70 no solo 59, libera a direita na minha escuta, prossiga Alfa e Juliette, portão 07. Alfa e Juliette pro 07, TAM 3170, bom dia, sua escuta.